Rádio Jornal FM 90,3. Esqueça os mortos que eles não cobertores e agora. Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Jornal 90,3. Maravilhosa! Eu sei, jogos de amor são pra se jogar. Ah, por favor.

aconteceu. Nossas noites junto, alma, contigo, se foi a ilusão, angústia feriu. Rádio Jornal 90,3. Nas palminhas com Rick René. Às vezes perto de você, eu juro não consigo ver que existem outras pessoas além de você. Esse seu sorriso então é fogo no meu coração. A coisa mais bonita nessa festa de peão, eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Me dê um beijo pra me enlouquecer. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Um beijo pra me enlouquecer. Um laço forte a me laçar. Fiquei preso no seu olhar. Um coice foi seu beijo doce pra me derrubar. No meu coração, rodeio de amor e paixão. Você chegou, montou e domou pra sempre esse peão. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Me dê um beijo pra me enlouquecer. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Um beijo pra me enlouquecer. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Me dê um beijo pra me enlouquecer. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Você, um beijo pra me enlouquecer. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Se é amor, que tal agir sejamos mais lisos. Pega esse meu ombro, rega. Se adormecer, eu sei que o sono passou a perna. Nessa distância férrea que marcou. Jornal 90,3. Você partiu, que eu estou diferente. Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida. Tento enganar a mim mesmo, fingindo que sou feliz. Tento encontrar outro alguém, mas tudo enfim me lembra você. Partiu, minha vida é sofrer. Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você. Como é que eu posso ser feliz sem você? Igual a você. Sonhos rolou pelo chão. Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada. Eu só queria você para ser meu amor. Será que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você? Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você. Como é que eu posso ser feliz sem você? Sim. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Rádio Jornal 90,3. Confesso que tentei te esquecer, saindo com alguém, mas foi inútil. Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor. Só você, amor, me entende. No rádio eu escuto uma Jornal 90,3. Caminhando contra o vento, vou lembrando loucuras que fizemos, vou chorando de saudade. Te vejo em todos os lugares, te vejo em todos os olhares. Te vejo linda do meu lado, eu não sou dono dos meus passos.

já gastei contigo quase todo o meu ordenado. E você vem com esse papo de um antigo namorado que numa hora dessas me telefonou em busca de momentos do passado. E eu como é que fico nessa história? É, eu sei, eu tô brincando, é o palhaço. E você se divertindo em outros braços. É, eu sei, eu tô bancando, é o palhaço. E você se divertindo em outros braços. Eu tentei fazer de tudo pra você ficar sempre ao meu lado, mas você sempre inventava um compromisso resfriado, uma desculpa tola pra me dispensar. Eu tava mesmo até desconfiado que tinha jacaré no lago. É, eu sei, eu tô bancando, é um palhaço. E você se divertindo em outros braços. Eu tentei fazer de tudo pra você ficar sempre ao meu lado, mas você sempre inventava um compromisso resfriado, uma desculpa tola pra me dispensar. E eu tava mesmo até desconfiado que tinha jacaré no lago. Se você não me der bola, eu ligo pra uma outra agora. Se você não me der bola, meu bem, eu ligo pra uma outra agora. Agora. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3. Como vou deixar você? te amando é o que me importa. Mas você também não é rota principal e toda estrada tem final. Rádio Jornal 90,3. Você é meu faça de conta, tanto me apronta pra me ver chorar. Meu quebra-cabeça, por mais que eu comece, não sei terminar. Conheço bem seus defeitos, me faço de cego pra não te deixar. Me torno até malcriado se escuto alguém mal de você falar. Olhos nas horas que chega pra se desculpar. Nesse seu jeito bandido, me sinto traído, mas sei perdoar. Parece até covardia, quem ama absolve sem jamais condenar. Já fiz de tudo na vida, mas não tive sorte pra te consertar. É gostoso te amar, é gostoso te amar. Por mais que tudo aconteça, eu sei que mereço você como pai. Chega pra se desculpar. Nesse seu jeito bandido, me sinto traído, mas sei perdoar. Parece até covardia, quem ama absolve sem jamais condenar. Já fiz de tudo na vida, mas não tive sorte pra te consertar. É gostoso te amar. Rádio Jornal FM. Rádio Jornal 90,3.